Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. Parar no hospital, o médico falou que eu tava muito mal. Disse que se continuasse a beber ia morrer, yeah, yeah. Aí eu decidi que eu ia parar, que nunca mais uma gota de álcool ia tomar. No primeiro teste na balada, quando vi o amarelo e com gelo, eu não desisti, bebi. Joga a mão pra cima, vai, eu vou morrer. Joga a mão pra cima, vai, eu vou morrer.